promoção. Diário Show de Rádio. Diário. ZYK 611, 1010 kHz. Rádio Diário de Martinópolis, São Paulo. Rádio Diário, um show de rádio. Diário. Ouça de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Diário 1010, o programa O Pão Nosso de Cada Dia. Uma realização da Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. A Rádio Diário, nos seus 1010 kHz, apresenta todos os sábados, das 10 às 11 horas, o programa evangelístico Despertar com Jesus, da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, localizado na Rua dos Abacateiros, 434, no Jardim São Gabriel, em Presidente Prudente. De segunda a sábado, às 13 horas, na Rádio Diário AM 1010. O programa A Voz da Pedra Angular. Apresentação, ministro José Cândido. Se você deseja receber literaturas inteiramente grátis pregada por este grande profeta de Deus, o reverendo William Soto Santiago, escreva para José Cândido, programa A Voz da Pedra Angular, Caixa Postal 119, Rancharia, Estado de São Paulo. O CEP é 19.600, acrescido de 3 zeros. O nosso e-mail, josecandidoangular@hotmail.com. O telefone, 0 operadora 18 99771-8780. Escreva ou nos ligue e estaremos lhe enviando gratuitamente mensagem pregada por esse grande homem de Deus, o reverendo William Soto Santiago. A Voz da Pedra Angular. Apresentação, ministro José Cândido. Ouça na Rádio Diário AM 1010, a palavra de Deus para a sua vida. De segunda a sábado, a partir das 12h30, o programa A Voz da Restauração. Apresentação, pastor Paulo Sérgio Souza. Oferecimento das comunidades cristãs de Presidente Prudente, Martinópolis e Rancharia. Todos sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos reunir a piãozada para atravessar o sertão de Mato Grosso.